né, vizinha? E aí? E essa bagunça? É, se liga, malandro. Vai ter que fazer o quê, né? É tudo com a gente mesmo. Malandro, malandro, mané, mané. Acho que puseram a maisena de aí, drama, malandro. Né? Nunca vi ninguém dar tão zinado e se vê, tá tudo bem. Se liga, malandro. Caô, caô, caô, caô. É isso aí, gente. Esse rapaz não é mole.